nas terras de Judá a sombra se fez. Reis se levantaram, mas a paz se desfez. Joaquim, o rei, em servidão ficou. A ira do Senhor sobre ele se avolumou. Os profetas clamaram, a voz do céu soou. Pela sangue inocente, Jerusalém chorou. Ó Senhor, nosso Deus, escuta nossa voz. Em meio ao desespero, só em ti temos paz. Levanta, ó Senhor, a nossa nação. Transforma o lamento em adoração. Mesmo em cativeiro, nosso cântico vai soar. Teu amor nos sustenta, vamos te adorar. Nabucodonosor, como o vento chegou, levou os valentes, seu povo se levou. Mas em cada prisão, a esperança não se foi. Em ti, Senhor, sabemos que somos teus povos. Os profetas clamaram, a voz do céu soou. Pela sangue inocente, Jerusalém chorou. Ó Senhor, nosso Deus, escuta nossa voz. Em meio ao desespero, só em ti temos paz. Levanta, ó Senhor, a nossa nação. Transforma o lamento em adoração. Mesmo em cativeiro, nosso cântico vai soar. Teu amor nos sustenta, vamos te adorar. Tua luz resplandece, traz nova alegria. Das cinzas um novo povo vai surgir. Com fé e esperança, vamos te seguir. Nosso cântico vai soar, teu amor nos sustenta, vamos te adorar.